controle? Uno 20 decimal 8 o controle e uno 18 decimal 95 a torre. Frequência 1251, alternativa 1-3395. Mede 5251, alterna 1-3395, boa tarde, 6-3-2-7. Alterna 6-3-2-1, no total cidade vai elefa. Autoridade elefa, 2-1. Neto, chame pronto para pushback acionamento, então 3-1-5-5. Chamarei. Desa medicação na chegada à mar e reporte ideal para descida. Identificou, chegada à mar. Informa que perdeu o contato com o exercício 2231. Sim. Decola da pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 1208, torre 118, decimal 95, aciona 0125, Mike Eco Delta. É, meia passando agora a Bilk. Tem 710, Puka e Bar. Vou 090 na saída Puka. 090, vou no 966, solicita flores de par, assim que é possível. Sim, salvou e Puka, aguarde de par. Modo Puka, vou no 966, subindo para o 090. Mais Mike Delta, acione e chame para o táxi. Campo? Me joga o campo já. DF Mike, decolado ao 53, ingresso no corredor forte. E reporte cruzando o campo. Vai reportar cruzando o ponto médio da pista, o lado back Mike. Gente. Tebeck Serra, chamei torre na frequência 1-8-95. 2-5. Torre, boa tarde, de passar o quilo Tebeck Serra. Quilo Tebeck Serra, boa tarde. Está autorizada a final da 1-7. Aguarde a autorização de pouso. Cruzando 4 mil pés para o nível de voo 090. É um Boeing 737 da Gol. Tá ciente do tráfego não visual, Mike, é adiante. Gol na 62A desça para 2 mil pés, o ajuste 10012, autorizado em ILS, é que tem reporte de localizador. Para 2 mil, no 012, reporta lá o localizador, 1620. O 90 Yank Mike, prossiga para o corredor forte e chame o controle 120.8. Prosseguir para o corredor forte, vai chamar o controle 120.8, obrigado pela volta. É. Novembro e Yank Mike mantendo o corredor forte no meu pé. Gente, novembro e Yank Mike. Pedro 223, ano tão ideal para a descida. Mais 20 milhas pro 223. Controle com 620. Com 620, prossiga. Pode manter a proa 040 até interceptar o localizador? Com 620 está autorizado, reporte interceptando o localizador. A proa 040 esquerda agora até interceptar o localizador. Informa lá, 620. Controle 2231, pode iniciar na presente na descida. Corrigindo, passar 2231, desce até o 050. 050, 223. Cruzando agora o 090, gol no 966. Gente, o gol no 966 foi solicitado manter o 090. Tá subindo para o 370 sem autorização do controle. Desculpe, está autorizado a subir ou mantém o 090? Gol agora sim está autorizada a subida ao 370, o tráfego foi ultrapassado, mas devia ser autorizada após subir após a autorização do controle, Salvador. É, confirmo, foi um engano aqui nosso, senhora. A gente ficou texto certo, mas porém foi um engano nosso. Sim. Salvadora 35627 para o táxi com 69 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Salvador. 35627, táxi via Pátio Uno, Índia, ponto de espera 1-0, torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0, 1-2. Uma boa tarde. Índia autorizado, Pátio Uno, Índia, ponto de espera 1-8-9-5, 1-2-9-8, para fora. O ITAP mantém a velocidade até mais próximo. Gente, quando ITAP 2-2-3-1. Gol no 966 está autorizado, vá zipar na presença. Zipar, gol no 966. Setor 620, estabilizando. Gol no 620, complete a aproximação final e chame torre 1-8-9-5. 2-9-5, bom CV. Seguir até o ponto de espera. O 1966 chama Recife na frequência 12685, alternativa 125, decimal 45. Chama Recife no 12685, alterna 125, 45, gol 966. PS, mais é, confirma intenções? Está além da cola sem parada? Afirmativo. Ok, informa um Boeing da Gol a 9 milhas da cabeceira 1-0. Está livre a linha e decolada 1-0, vento é 1-40 graus, 079. Gente. Corre com o 620, boa tarde. Boa tarde, Gol no 620. Aguarde, pista livre, o ajuste é 1-0, 1-2. Aguardado, 1-6-2-0. Solo tá 3-1-5-5, gate 612, puxa pra caçar na meta. Então 3-1-5-5, autorizado, sem táxi. Tiro, puxa pra caçar na meta, trabalhei para o táxi, 3-1-5-5. VBA Yankee Mike, prossiga. Estima entrada terminada em Caju às 2h05. Você está para de voo 2 horas e 30 minutos. Copiado. Já alinhar e manter a 1-7, o Mike Delta. Livre pouso na 1-0, o vento 1-60 graus, 0-6-12-9. Autorizado pouso, pistão 1-0, gol 1-6-2-0. Recife 5627, decolado 01, chame o controle, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, da boa. Saiu Leda? Negativo, tá pronto, copy? Tá pronto. Plano 097 para Confins, nível 360, autorizado via Upperloop 21. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95. Aciona 5035. Gol no 097. Autorizado com fim nível 360, Upper Zulu 21, decolada 190 com curva direita na Arbor e Nessa. Controle 208, torre 11895, acena 5035, gol 10097. Gol 1097, correto, chame pronto para pushback treinamento. 10097. Eco Delta, fique atento à esteira de turbulência da aeronave da Gol. Livre decolagem da 17, o vento é 1170 graus, 612 nós. Alô, Salvador Cordial, é o Ocean 6314, com a formação de uniforme para Petrolina 380. Ocean 6314, Petrolina 380, confirme? Você solicita? Afirmo 380. Ciente, aguarde 4 minutos. Ciente. Solo Salvador, azul 4118, box 8, puxa essa, né? 208, autorizado, chame táxi, azul 4118. Chamarei táxi 4118. 3221, desa para 2000 pés, o ajuste 1012, autorizado ILS, aqui tem reporte localizador. 2000 pés, 1012, autorizado ILS da X-Ray da 10, 2231. Azul 6918, desça até o 050. 050, azul 6918, pode continuar a posição do número 1? Ou azul é o número 2? Afirmativo. O número 1 está 12 milhas à frente. Ah, tá frente, tá. Obrigado. O número 620, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Via Alfa, mantenha antes da Juliette, gol número 620. Mike Eco Delta fora do solo. Mike Eco Delta, Vicente. Decolada 04, chame o controle 208. 208, Delta. 3195, ajuste 1012. Boa tarde. Gente, com 1012, está ligado, Índia, Ponte Pena, 2, 3, 1, 5, 5, bom trabalho. Mike Eco Delta solicita para o direto Manati, ascendendo para 1.500 pés a presente. Mike Eco Delta autorizador 1.500 pés, direto Manati, reporte 20 milhas fora de Salvador. Passará no Rio Grande do CTR, o Mike Eco Delta. Controle, autorizou o movimento Mike, sensor para 050. November Yankee Mike, autorizado 050. 050-99-Mike. Oceané 6314 para Petrolina, autorizado nível 380, via Aperlou 20, decola da pistão no zero com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Flock. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95, aciona 5045, Oceané 6314. 380 foi autorizado para Petrolina, decolando 190, primeira curva esquerda, Momo Flock. Pela Perzulu 20 até Petrolina, 208-0045 no transponder, é o 6314. Oceano 6314, Oceano pronto para pushback de saneamento. Ciente, 6314, Oceano. Salvador, boa tarde, 3155, transporte pode ser dando 0, pronto. Boa tarde, TAN 3155, decolagem autorizada da 10, o vento é 150 graus, 07 nós. Isso, decolagem 10, TAN 3155. Controle Salvador, a 35627, quando você ativar direto a Caju? 35627, aguarde aí a coordenação com o seu presidente. Terceira posição, Gol 620. O 620 vai guardar táxi do tráfego da Azul que está no Travesso Gate 8. Mantenha a posição. Mantenha a posição, aguardando a posição de Gol 620. Tá. Azul 6918, desça para 2000, está autorizado ILSXC, seguirá o ATR-72 da Pastoreira do Nacional. Reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, segue o passarelo, está reduzido, azul 6998. Torre Salvador, boa tarde, passarelo 2231, uma milha para o externo. Solo Salvador, Azul 4118, temos 113 a bordo, 3:15, alterna Galeão, pronto para o táxi. Azul 4118, táxi via Bate 1, Índia, ponto espero 10, torre 98, decimal 95, ajuste 1012. Uma boa tarde. 12, Bate 1, Índia, espera 118,95, grato, bom trabalho. Aguarda atualização, 2231. TAN 3155, decolou ao 09, controle 1208. 208, TAN 3155. Boa tarde, TAN 3155, decolou, tá na sua escuta. TAN 3155, boa tarde, para o 340, após 2000 pés, direto líder. Direto Leta, após 2000, subindo para 340, está 3155. Estabilizou, azul 6918. Azul 6918, chame torre na frequência 1 decimal 95. 1895, azul 6918. Salvador, Cordial, boa tarde, Azul 4118, ponto de espera 10. Ok, o Azul 4118, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 4118. Robô Azul 6918, passando a Altermarca. Ok, aguarde a autorização de pouso, 6918, da Azul, o ajuste é 10012. 12 na escuta. Parei 2231 no solo ao 12. Libera a direita 1219 no solo. 219. 217, aguarde de cópia. A nossa escuta teria saída prevista, por gentileza. 6918, livre pouso 10. O vento é 150 graus, 89. Livre pouso, azul 6918, não 10. Valeu, 2231, no táxi de Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3. Santo 3217 para Confins, autorizado nível 360, via Upper Zulu 21. Decolagem da pistão 10, com primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5047, Santo 3217. Dan 3217, autorizado para Confins, nível 360, decolagem da pista 10 com a primeira curva direita. Aerovia Pesulu 21, saída Arbor, transição Elefa. Controle 128, a torre 11895, transponder 5047. Dan 3217, filme pronto para pushback acionamento. Chamado. Pushback acionamento, gol 1097. Autorizado, filme táxi, gol 1097. Atara táxi, gol 1097. Oceano 63 no 4, no 3 é o número 2 para pushback no setor. Vai aguardar início do táxi do Boeing da Gol, que já está iniciando pushback no gate 4. Gente, vai manter sua escuta para quando for autorizado aí nosso pushback, Oceano 63 no 4. Solo Salvador, Azul 6918, livrou na pista. Azul 6918, táxi via Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette pro 9, Azul 6918. Ecos-1-November, pronto, cópia. Ecos-1-November, para IRC, nível 085, correto, disponível. Decola da pistão no 7, com primeira curva à direita, no corredor axé. Restrito no meu pé, até a liberação do controle Salvador. Controle opera em 1-20-8, torre no 1-8-95. Aciona 5060, Ecos-1-November. Confirmando o Medivac. 0, porta a porta. Confirmando, transporte interno? Amém. Gente, chame a torre para Acionamento táxi, o Eco November. 295, Salvador, boa tarde. Azul 418, está passando 1.500 pés na árvore. Azul 4118, boa tarde. Contato radar azul para o 340 na saída da árvore. 340 na árvore, 4118. Para táxi, o voo 1097 com 186 a bordo, 3h30, alterna Guarulhos. 1097, táxi via Índia, ponto de espera no 0, torre 18, decimal 95, ajuste 1092, uma boa tarde. 1092 via Índia, torre 118 na 5, voo 1097. Siga. Afirmativo. Só vai seguir o local 09. Salve Salvador, hoje na 6314, pode iniciar o respect? Afirmativo. No 03, chamando para o táxi. Chama para o táxi, 6314. Salvador com 1097, ponto de espera da 1-0. 1097, está autorizado a alinhar e decolar. Da 1-0, vento é 130 graus, 079. Informa o tráfego, é um T3, 1-0 milhas, então cabeceira 1-0. Sim, a linha decola da 1-0 com 1097. Romeu, Zulu, Hotel Romeu, na escuta. Olimpo 07 estabilizado no LAC. Olimpo 07, Semi Torre, na frequência 1 noite, decimal 95. 1895, boa tarde. Aeronave 95200, na escuta do controle. Zulu, novembro, inicia a decolagem imediata. Ok, tráfego P3, 7 milhas, 07 milhas da 10, livre decolagem da 17, vento 150 graus, 07 nós. Oi, Salvador, muito boa tarde, Olimpo 07, tá passando um externo. Tente Olimpo 07, boa tarde, aguarde pista livre, o ajuste 1012. Guardado, Olimpo. Vitor Golf Yang. Olimpo. 1507, livre pouso na 10, venta 150 graus, 089. Livre pouso, limpo 07. Voo no 097, decolado ao 22, chame o controle 1208. 108, 097. Jato Zulu 90, decolou 22, controle 1208. 208, Jato Zulu 90. 360 na saída Argo. 360 na saída Argo. Voo no 097. Tá passando com Mike Eco Yankee. Está a 7 milhas da posição coral, teve o radar terminado, chama o controle a Ilhéus na frequência 9201. No 8, decimal 95, ajuste no 012, uma boa tarde. Gente, aqui, direto até o ponto 0, 295, confirmando o ajuste altímetro no 012? Afirmativo, 1012. 1012, 6314, obrigado. A Romeu Zulu, até a Romeu, sem medicação. Tá. Tá. Controle. É, solicita livrar 075 para o Brasil. Lu Hotel Romeu, dita para ONU 1510, ingresso nos corredores, reporte Paris. É, 10.510, ingresso no corredor para Paris, e reportará Paris. O 1869, confirma? A gente mantém a chegada boa, firmeza para 4 mil pés, aguardando pelo. O 4118, chame o centro Recife na frequência 1268, alternativa 1260. 2680, 4118. 418, corrigindo a primária 1228, décima 8. 1228? É, 1128, décima 8. 288, 260, boa. O 4.0 pronto. A linha aí mantém a 10, linha 314. A linha aí mantém, é 314. Olimpo 07, no solo aos 24, livre o táxi via Alfa e mantém a posição na Delta, na minha escuta. 2231 para Barreiras, nível 180 autorizado, decola da pistola 0 com a primeira curva esquerda, na saída Momo, transição VATAP, segue via Whisky 42 até Lapa, após direto Barreiras. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Aciona 5070, passarelo 2231. Autorizado, nível 180, Barreiras, decola pista 10, pela esquerda na Momo, transição VATAP, recepção IC 42 até Lapa, após voa direto Barreiras. Controle de saída 1208, a torre operando 2295 e no transponder 5070. Passaria 2231 correto, chame pronto para o feedback e saneamento. Parece. Farol da Barra, voará direto de destino, é por um homem. Cliente autorizando a decolagem, pistão no 06314. Autorizado, chame táxi, então 3217. Autorizado, chame táxi, 3217. Salvador, gol no meio, 1169, está sendo da informação de uniforme, Guarulhos, autorização, ponte, é, gate número 1010. Gol no 160, pronto, cópia. Gol no 169, pronto, cópia. Gol no 169, pronto. Gol no 169 para Guarulhos, nível 360 autorizado. Via Upperzulu 10, Bridge, Upperzulu 6, Bravo Hotel Zulu, após direto Trize, direto Poços. Decolagem da pistão 10, com primeira curva à direita, na saída da Euleda Motiva. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5077, gol no 169. 360, via Pesulo 10, bridge após a Pesulo 16, Bravo Hotel, Zulu direto trigo após posse. Tá falando 0 com na direita, da Euleda Motiva. 208 é o controle Salvador, 18952, 5077 é o código transponder, gol 1169. 1169, correto? Estou pronto para puxar de treinamento. Chamará. Tiro para o 380 na saída mão. Na mão para o 380-6314. Gente, eu limpo 07, cruze a 10 até o pátio militar, boa tarde. Liga o cruzamento, boa tarde, você deixou. Pode ficar antes. Nós vamos 97 MC para o Recife, na frequência 1288, alternativa 1260. Bom, o 097 corrigindo, chame o C do Recife, na frequência 1288, alternativa 1260. 1288, 1260, com 1097. Eco Delta Fox, prossiga. Mantendo meu pés até Veracruz. Sequência livre. Cruzando 9M, informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 7 milhas. Cruzando 4.500 para 1.510. É o Romeu Vitor na Zero. Zero zero, a sua identificação na chegada à mão é Mateus 070. São 3217, POB 179, Guarulhos, com 3 horas e 25. Alternativas? Guarulhos. Sim, estão 3297, taxi via Índia, ponto de parada 10, torre 1295, ajuste 1012. Uma boa tarde. Autorizando via Índia, ponto de parada, torre 295, uma boa tarde. Está autorizado 085 e assim que tudo se faz, me estimado para o povo. Deixem copiar. Torre tá 3217, ponte 710, pronto. Tá 3217, decolagem autorizada, da 10. O vento é 140 graus, 07 nós. Autorizado, alinhar e decolar da pista no 0, tá 3217. Hotel Romeu, reporte Paripe. Golo Hotel Romeu, reportará Paripe. Sônia 6314, chame o centro Recife na frequência 12685, alternativa 25.45. 2085, 2545, 6314, obrigado. Bom, na 869, saída para Ediduna? Bom, no 869, mantenha a chegada. 7, decolando 33, controle 208. 208, uma boa tarde, está 3217. Boa. Controle Salvador, é o TAN 3217, passando 1.100, perfil da Arbor. TAN 3217, quando a tá sendo para o 360, vai sair da Arbor. 360 na Arbor, TAN 3217. Três cinco meia zero, a sua identificação? Valeu, Zulatão, abriu, passando Paris, 1500 pés. 3560 na chegada Mari, edita até o 050. Tenha chegado. Zulu, até uma vez, reporte visual com campo. Essa é uma parada visual. Bono 869, vista para 2000 pés, autorizado ILS, é que você reporte localizador. Bono 869, copiou? Negativo. Vista para 2000, autorizado procedimento, reporte localizador. 2000, reporte localizador. Controle do lado, então, está de volta com o campo. Torre, na frequência 18.95. 18.95, boa tarde, controle. Bom, Zulu, controle Zulu, boa tarde, controle. Oi, Salvador, é o Papa Romeu, Zulu, até Romeu, boa tarde. Papa Romeu, Zulu, até Romeu, boa tarde. Reporte na rotatória. Reportarão na rotatória, Zulu, até Romeu. Os quatro. Pronto. TAN 3145 para o Galeão, nível 360 autorizado, via Antas 10 até SMAP, após direto Lúvito, direto Barbacena. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita, na saída da AEL, Leda, Motiva. Controle Salvador, 120.8, torre 18.95. Aciona 5101, TAN 3145. Autorizado o Galeão, 360, já perdulou 10, SMAP. Lufto, Barbacena, decola da 10, curva direita, Tael, Leda e Mótico, o controle 208, 8395 e o transponder 5101. TAN 3145, correto, chame pronto para pushback, seu nome. Chama lá. Tem aqui Mike, está passado 63 milhas ao oeste de Salvador. Chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Alô, Salvador, boa tarde. Eu vou na 620, a autorização da pista, está chamando da Rita. 1620, pronto, cópia. Pronto, cópia. Bono 620 para Recife, nível 370 autorizado, via Peruísque 58. Decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95. Aciona 5061, Bono 620. Autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58. 208, decola da 1-0 com curva esquerda, saída fuga, transmissão Caju. Ponto leite saindo 208, torre 295, fábrica 5061, é o gol 1620. Volo 620 correto, chame pronto para pushback, chamamento. Amarei, gol 1620. Tá. Pushback, acionamento 1-0, gol 1-1-69. Autorizado, chame táxi, gol 1-1-69. Autorizado, chamar ataque. Isso aí. Ok, está livre, Fuso. 1-0, gol 1-8-69. O Zulu até o Romeu, a torre. Prossiga, a torre. Ok, temos um Boeing aqui da Gol na final, da 1-0, passando externo no momento. Passa um 360 aí com curva à esquerda, e após o 360, está autorizada a final da 1-7? Afirmativo, é, iniciando curva 360 à esquerda, após a final, está autorizado a 1-7, final da 1-7. Zulu até o Romeu. Afirmativo, pode fazer um 360 curto e interceptar a final da 1-7 após. Afirmativo, então vou fazer um final 360 curto. Questionamento, passarela 2231. Passarela 2231, tá? Tem livre puxa acionamento, chame táxi. Táxi, 31. Golf X vai posto visual com campo. Afirmativo, já tenho ele no visual já. Se a senhora puder, por gentileza, também me fornecer uma proa para rotatória, eu gostaria. Autorização do povo. Olá para o meu centro. Torre na frequência 1-8-9-5. Ok, obrigado. É o Papatango Victor Golf X. Vitor Golf Eco, chame na rotatória. Ok, chamarei na rotatória. 2-7. Hotel Romeu, livre pouso na 1-7. O vento é 1-30 graus, 07 nós. Lula, até o meu. O Pat 5, por gentileza, fica próximo da Baeté, não é isso? Afirmativo, o Pat 5 é em frente à Baeté. Lá o senhor vai encontrar um Falcon 2000 no Pat 5. Ok, obrigado, até depois. No solo aos 4-1, ao liberar a direita, 1-2-1-9, o solo. 1-2-1-9, com 1-7-8 a bordo, 4 horas e 2 minutos de autonomia, alternando o Galeão. 1-1-6-9, táxi via Pat-1, Índia, ponto de espera 1-0, torre 1-8-9-5, ajuste 1-0-1-2. Bom, boa tarde. Pátio Índia, ponto de espera 7895, 1012, 1012, o gol 1169, tem uma boa tarde. Para o Pátio Passarelo 2231, 53 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Brasília. 2231, táxi livre via Pátio 1 no Índia, vai seguir a retaguarda de Boeing da Gol até o ponto de espera. Lá, chama Torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-2, tenha uma boa tarde. Pátio Índia, segue a retaguarda do Gol, ponto de espera 1895, obrigado, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, 1-8-69, 1-8-69, táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Antes da Juliette, 1-8-69. Poxa, vai cantar na meta, tá entrando no 4-5, posição 2. Black Gol no 620. Confirmando o 3145, aguarde para início do pushback. Hotel Romeo, no solo aos 43, se eu sigo o táxi agora na primeira, à direita, na Papá, e após o senhor vai encontrar o pátio 5, é, logo esse pátio aí à sua direita novamente. Uhum. Nada, tenha uma boa tarde. Comeia 0, versão para 1909, vista para 3.012-1909-3.60. Juliette, 869. 869 já com a TR no táxi? Sim, irmão. Pela passagem ATR e após ingressar via Juliette para gate 01. Juliette, faz o TR para segue 01-1869. Com 3145, coordena para a equipe de solo para guardar parqueamento de Boeing da Gol no gate 1 e após iniciar seu pushback. Ah, sim, tá guardando. Autorizado a colagem no 0 Gol, no 1-69. Vitor Golf Eco, livre pouso na 1-7. O vento é 1-20 graus, 0629. Vitor Golf Eco. Checo Delta Vista para 510, ajuste 1012, é poste através de situação. 31, poste 010, pronto. 809. 189, 3560. Zero é um P3 da Força Aérea, está à proximidade de Duna. Integrar com o número 2 na aproximação, redução para 1970. Mais. Do 00, estabilizou? Afirmativo. Vai ser aproximação final e torre 1-8-95. 1-8-95, porém, grato. Tá, 3560, prossiga na descida para 2000 pés, o traço agora está 7 milhas, reporte estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, 3560. Vai autorização de pouso, além do 00. Guardando pouso. Voo 1-1-69, decolar aos 4-6, controle 1-2-0-8. 2-0-8, voo 1-1-69. Falou gol 1-6-2-0, procede aproximadamente sua posição 11. Autorizado, chame táxi, 1-6-2-0. Não, vale pra mim. 0 6 da El. Da El 360, gol 1-1-6-9. Decolagem autorizada, da 1-0, vento 1-50 graus, 0-7 nós. Livre para iniciar no 2-2-3-1. Vicente, Papa Uniforme Charlie Mike Romeu, repórter de destino 3 e 500. Do 4206, boa tarde na chegada Mari, desça até o 050. Vai estar na Mari, agora 06. 00, livre pouso, na pista no zero, vem até 160 graus, 629. Livre pouso para o alinho, pois 00 tem de pouso em baixo e travado. Tente. O Passaredo 2231 decolado aos 48, chame controle, 120 decimal 8. 208, boa tarde. Boa. Final, chame torre, 18 decimal 95. Torre, 2295, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Passaredo 2231. Passaredo 2231, contato radar, subindo para o 1180, sai da Momo. 180 na Momo, tá livre da restrição da carta, senhorita? Tá livre, Passaredo 2231. Livre, grato. Controle Salvador, gol no 169. Confirme. Gol no 169, solicita voa mótima. Gente, mantenha a leda e aguarde mótima. Mantendo aguardando. Gol no 169. Táxi, o 3145. Com 160 a bordo, alternando Campinas, 4 horas. 3145, táxi via Índia, ponto espera no 0, torre 18, decimal 95, ajuste no 0 no 2. Índia, 895, e 10 no 2, 3, 1 no 4, 5. Fala do 1620 para o táxi, que é o D171, autonomia 3 horas e 10, alterna Natal. 1620, táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera no 0, torre 18, decimal 95, ajuste no 0, 1 no 2. Boa tarde. Táxi via pátio Índia, ponto de espera no 0, torre 295, com 12, gol 1620, obrigado, boa tarde. Salvador, 3560, boa tarde, aproximação final da 190. Boa tarde, Otan 3560. O vento é 140 graus, 0612 nós. Está livre o pouso na 10. Autorizado o pouso na 10, Otan 3560. Torre Salvador, papapá, Mike Rodelta, passando a situação visual contando a final. Pode prosseguir na retaguarda do mesmo? Ah, afirmativo, o Mike Eco Delta. Livre o cruzamento da final da 10, a retaguarda do Airbus da SAM. Fique atento a possível esteira de turbulência e reporte para girar a base para a final da 17. Passa na base, gira a base, final da. Girar a base pela direita 17, Mike Eco Delta. A 3560 informa o tráfego à sua direita, ainda na linha do litoral, não interfere no, na aproximação, é um Sikorsky. Gente, o 3560. Gente, azul 69, 19. Autorizado Campinas, nível 340, via Pesulvão no 0, Brilha Pesulvão no 6, para Hotel Zulu, nível 20. 5197 ao transponder, 20018 ao controle. 2895 e faltou a saída, senhora. 469 e 19.